Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ouvintes amados, o profeta desta era foi levado na região dos perdidos e também na região dos salvos. Em relação à região dos perdidos, ele disse que ninguém pode imaginar o que seja aquilo. A mente humana não pode conceber, de forma tal que todo fogo aqui na terra, todo sofrimento aqui, ainda é um céu em relação ao inferno. Por outro lado, ele afirma da mesma forma em relação aos céus. Ele diz que a mente humana não pode explicar, por isso não estamos aqui para explicarmos certas coisas, porque a mente não pode explicar, não pode conceber. E todo prazer, todo tapete verde aqui na terra, em relação aos céus, é um inferno. Notemos que isto é simplesmente maravilhoso. Isto nos leva a pregarmos exclusivamente a palavra de Deus, pois ela é suficiente alimento para aqueles que têm a semente de Deus. Agora, nós devemos continuar falando sobre pedir. O que acabamos de citar nas Escrituras é uma declaração dura, uma denúncia dura de São Tiago. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. São Tiago, capítulo 4, versículo 2, versículo 3. É o que temos lido nas Escrituras neste momento. Cobiçais e nada tendes. Notemos que há muitas pessoas que não cobiçam, que não desejam, que não vivem se matando por determinadas coisas e, no entanto, elas possuem muitas coisas que elas mesmas não desejaram, não pediram aquilo. Há muitos filhos que nasceram em famílias ricas e eles vivem de uma maneira assim tão desprendida que não se jactanciam e têm aquilo, como que diz, eu não pedi estas coisas, eu não lutei por elas, eu não me matei por causa delas. Dizem que aqueles que lutam pelas coisas sabem dar mais valor nas mesmas. Isso, no sentido, é muito certo. E é justamente por isso que o homem está preso nas coisas terrenas, porque ele luta demais pelas coisas terrenas. Então tem que dar muito valor pelas coisas terrenas. Agora, seria certo que as pessoas que têm as coisas sem lutar por elas não dão valor nelas? Pensemos um pouquinho em relação às coisas espirituais, à glória eterna. Poderíamos deixar de dar valor à glória eterna? A este céu que o profeta diz que nenhuma mente humana pode explicar, sem que soframos por ele? Num sentido, nós não temos que fazer nada. Tudo está feito. Tudo está consumado. Isto quer dizer que a nossa própria moralidade, as nossas penitências, as nossas qualidades próprias não adquirem a salvação. Por outro lado, a Bíblia afirma que o reino de Deus é tomado a espada, a força, e aquele que quer ir após Jesus tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A vida cristã tem um preço. E justamente por sofrer por ela, o cristão sabe dar mais valor a ela. Esse valor não parte simplesmente da luta que o cristão tem pela vida eterna no caminho estreito, mas parte também da gratidão. Jesus disse: a quem mais é perdoado, este é mais agradecido. Esse valor que damos àquilo que está proposto para nós parte da nossa gratidão. O reconhecimento que o próprio Deus infunde no ser do homem, isto quer dizer ciência. Ciência de Deus, conhecer os tesouros eternos. Conhecer até onde a nossa alma pode conhecer. Isto é o bastante. É o pouquinho de azeite que será multiplicado. São os poucos pães e peixinhos que serão multiplicados. Porque ainda é milhões de vezes melhor do que a mente pode conceber. Agora, nós temos encontrado pessoas ao lado do caminho, escandalizadas, murmurando, toda machucada. Por quê? Elas acham que Deus não tem feito nada por elas. Mas isto porque elas não conhecem o que está reservado para o futuro. Está como aquele filho do pai do filho pródigo. Quando o pai estava se regozijando, se alegrando pelo retorno do filho, aquele seu irmão, aquele irmão que não saiu de casa, ficou ali murmurando, triste, ao invés de se alegrar com o pai. Ele não sabia o que ele possuía. Talvez aquele outro agora saberia muito mais dar valor. Notemos, muitas pessoas acham que Deus não tem feito nada por elas e por isso se julgam infelizes. Isto porque não nasceram numa família rica. Isto porque não conseguem os bens que outros conseguem. Elas são ricas de espírito, embora pobres na carne, na matéria. Então os seus espíritos são inconformados, são revoltados e vivem conspirando contra o governo e buscando outros regimes que prometem grandes coisas e no fim não podem oferecer nada. Assim vive o homem que não sabe confiar em Deus, que não tem a ciência do Senhor para conhecer o que está reservado para o futuro. Você pode dizer: o que me interessa é o presente. Não, não é o presente que nos interessa. O presente e amanhã, ele é passado. Você sabia disso? O presente e amanhã se tornam passado. E tudo que você for no presente, tudo que você tiver no presente ficará no passado, se de fato não vem de Deus. A única coisa que irá no futuro e nunca ficará no passado é o caráter, é a herança de Cristo que Ele nos deu. É a alma, é o espírito que o Senhor tem nos dado, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas tudo ficará no passado. Essa glória presente do homem é como a flor da erva do campo, que de manhã está muito bela, mas de tarde está seca, pronta para ser queimada pelo fogo. Nós não recebemos de Deus somente aquilo que pedimos. Jó não pediu chagas, não pediu lepra, não pediu a morte de seus filhos, nem tampouco a perda de seus bens. Mas, no entanto, Deus lhe permitiu tais sofrimentos. Ele era fiel, ele era um homem de oração. Eu creio que Jó nunca pediu aquilo que lhe sobreveio. Veio da parte de Deus. Notemos, isso é tremendamente profundo. Carece de revelação para ver estas coisas. Nós não devemos receber de Deus somente aquilo que pedimos, porque amanhã poderemos estar ao lado do caminho, tombados, murmurando, conspirando, sem gozo, sem felicidade, sem salvação. Uma vez que proceda de Deus, não me interessa o que venha. Venha o que vier, contanto que o Senhor não me deixe. Jó não estava vivendo o que ele tinha pedido. Isto é, não pediu aquele sofrimento. Você, quando encontra aqueles heróis da fé, em calabouços, em prisões, vamos lá perguntar a eles se eles pediram aquilo. Não. Na verdade, não. Mas, por outro lado, irmãos amados, vejo o quanto Deus tem reservado para os seus filhos coisas que eles nem sabem pedir. Está muito além. Israel sabia pedir carne, sabia se lembrar das panelas de carne, porque não conhecia o maná. O maná foi uma providência perfeita de Deus. Devemos esperar na vontade perfeita de Deus, hoje mais do que nunca. Porque aquilo que pedimos está limitado simplesmente ao nosso conhecimento, às nossas necessidades. Mas, que peçamos as riquezas profundas do Deus profundo, raro e infinito. Jesus disse uma coisa para você que sofre, para você que pode ver além dos sofrimentos: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Você estaria seguindo a Jesus simplesmente pelo que você pode receber neste corpo? Se alguém oferece 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ali, você cede a uma doutrina? Você vai logo buscar o batismo daquela igreja? Se alguém oferece alguma coisa material, você cede facilmente? Se alguém oferece cura divina ali, você cede facilmente? Se move tão facilmente pelas circunstâncias materiais, físicas materiais? O homem está dominado por estas coisas, se vende pelo que é terreno, completamente amordaçado, amarrado pelas coisas terrenas. Não se pode sofrer, não se pode ir para um calabouço de sofrimento, de angústia, porque logo alguém dirá: ele pecou, Deus o abandonou. Eles não estão acostumados a ver em Deus, em tais pessoas. Eles não estão acostumados a verem Deus na angústia, no sofrimento. Por isso a paz deles é somente enquanto o mar está calmo. Que confiança eu posso ter num barco, em um navio, que só pode me dar paz enquanto o mar está calmo, enquanto há abundância? Não, temos crido em um Deus que pode mostrar que Ele é Deus em todas as circunstâncias. Ele tomou homens e mulheres, teve prazer de se manifestar em José e demais homens e mulheres. E durante as sete eras da igreja, Ele teve prazer de verem filhos dEle selando testemunho com sangue vivo, fazendo a ponte de um evangelho para nós, não um evangelho mesclado, evangelho mundano, evangelho baseado em ofertas de bem-estar humano, de bem-estar físico. Não! Eles fizeram uma ponte para nós, uma ponte de sangue, e temos crido num Deus que pode ir conosco, estar conosco na lepra, como estava com Jó. Quem podia ver o último estado de Jó no seu estado presente? Quem podia ver o futuro de Jó quando ele estava na lepra? Minha irmã, quem pode ver seu futuro se não o Espírito de Deus mostrar para você? Você vê se Jó ficou clamando para Deus tirar dele a sua lepra? Chorando e murmurando? Não, você sabe. Paulo disse aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, uma coisa muito profunda. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você só poderá conhecer as promessas de Deus se tiver o Espírito de Deus. Ele testifica dentro do crente, e nenhum sofrimento, nenhum estado presente pode derrubar a sua fé, pode aniquilar a sua fé, porque ele diz como Paulo diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo, você pediu cadeias? Pediu açoites? Não. Pedro, você pediu cadeia? Você pediu açoites? Não. Você pediu um trono entre os doze, Pedro? Também não pedi. Oh, irmã, você pediu uma casa de ouro? Não, não pedi. Você afirma que não pediu, não pensou nisto na eternidade. Talvez você tenha pedido muito por uma casa terrena. Mas quando você descobre que sem pedir, Jesus tem preparado uma casa de ouro para você. Na Santa Jerusalém, na glória eterna do Senhor eterno, no Pai da eternidade, no Príncipe da Paz, sob o conserto eterno do Deus glorioso. Oh, que fiz eu, meu Deus, para merecer tão grandes coisas? Nada. Não fiz nada para merecer o que está reservado para mim. Por isso deixarei de dar valor? Não. Aí que tenho que demonstrar mais que Cristo é meu Salvador. Oh, Senhor, como posso agradecer-te se não oferecer mais e mais meu coração? Toma minha vida, toma minha alma, toma todo o meu ser. Se apraza em mim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você diz amém, esta oração é por você também. Amém, Senhor. Amém.